908, decolar 1027. No controle Salvador 119, decimal. 19, decimal 8, gol 91281, bom dia, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, gol 9128, cruzando 1500. Gol 9128, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA, para o nível 350. Subindo via, PUCA 350, de nível, gol 9128. Controle Salvador, boa tarde, 3804 da San Pérez, cruza 220 para 150, vou bem de hoje. Pão 3804. Acione identificação dessa via, Bomé de Uno, para o nível de voo 050. 050, via Bomé de Uno, 6213, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Can you repeat, please, for Ocean Air 6213? Ocean 6213, contact Recife, frequency 125, decimal 1, if enable 123, decimal 8. Roger that, Ocean Air 6213, call now Recife Center, 125, decimal 1, if enable 123, decimal 8. Chané 6330, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, Chané 6330, até já. Torre Salvador, boa, Chané 6330, estabilizado. Chané 6330, continue a aproximação, aguarde contato visual. 191-28, chame Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 125-125-45-918. 120-0-0-0-59. Livre Povo 90, Sananda 336A. Rombo 1-6 autorizado, iniciar táxi, reporta no hotel para cruzamento. Rumba 1 no meio para cruzamento no hotel. Aguarde, rumba 1 no meio. Salvador, boa tarde, 47 no 5, ponte para dar 1-0 para 1. Ele mantém, azul, tanque 47 no 5. Ele mantém, 47 no 5. Xenemia 330, no solo as 35, libera a direita, reforço, 121, 9. 121, 9, Xenemia 330. Rumba 1 no meio, autorizado o cruzamento da sistema 028. Após o cruzamento, mantém a taxa 3 Delta e chame 121, decimal 9. Cruzamento para o rumbo no meio, mantém na delta após o cruzamento, chama 121.91, por favor. Rumbo no meio. E 204, desça sem restrições para 2.000 pés, ajuste 1013, autorizado em LS, X-Ray da pista no zero, repete estabilizado. Em 2000, rumo atrás, sendo W, é fluida 103204. 4795, decolar 237, chame o controle 199-8. 198, 347. Salvador, boa tarde, são 4-7-5. Contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 3.010. 4-7. Rumba 16, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-0 graus, 059. Autorizado a linha de decolar 1-0 para o Rumba Voa Elefa, TAM 4-7-5. Autorizado, voa Elefa, TAM 4-7-5. Obrigado. Meia, decolar 240, chama controle Salvador em 119-8. 19-8, chamará a boa. Salvador, boa tarde, Rumba 16 na Coral no Bravo. Rumba 16, contato radar na decolagem, suba via Coral no Bravo para o nível de voo 100. 100 para o Rumba 16 via Coral Bravo. Localizador, TAM 3804. TAM 3804, complete a final, chame Torre Salvador, 18-95. 18-95, controle, obrigado, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 3804, estabilizado, ERS X-Ray, 1-0. Gente, TAM 3804, avistado, pouso autorizado, 1-0, 1-2-0 graus, 079. Quem é livre, pulo 190, tá 3804. Rumba 1 no 6, dá presente, voe direto coral. Direto coral para o Rumba 1 no 6. Cinco, chame Recife na frequência 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3. 1288 e 1333, o da 4715. Solo 45, Libera ZF, 21, decimal 9. Programa Agitam 3804. Estão 3144, a linha cola, vento na 3, 0 graus, 0619. É o ótimo 4144, estão livres de colar. Acima, né, Felipe? É o azul 4144, está livre de colar. Acima, azul 4144, autorizado a alinhar e decolar, está na 0, vento na 3, 0 graus, 0629. Sim, livre de colar, azul 4144, obrigado. Então, 31, Corrijo, azul, 4144. Decolado às 49, chame o controle, 119, décima 8. Controle agora, 6198, 4144. Um bom trabalho, até mais. Salvador, bom dia, azul 4144, mil pés para o 040, Arboruno. Azul 4144, contato radar, decolagem sobre a via Arboruno, para nível de voo 360. Arboruno 360, azul 4144, já. Tente, rumbo no meio, mantendo pro de coral. Reporte 60 milhas de Salvador ou bloqueando coral. Flor de coral, reporta 60 milhas de Salvador ou bloqueio de coral. Tem quatro. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2230, se a gente está papá para a descida. Passarelo 2230, acione identificação, desça via AMAN para o nível de voo 050. Identificou via AMAN para o 050, 2230. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul 2740, ingressando no Taxiway Índia, Pontera, pronto. Azul 2740, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, no 20 graus, 0619. Sempre autorizado alinhar e decolar da pistola 0, azul 2740. Trânsito Salvador, muito boa tarde, da 3372, solicito autorização para Fortaleza, centro da informação papá. Sete quatro zero, decolado, 53, chama o controle, 119, décima 8. Controle 198, azul 2740. Salvador, muito bom dia, azul 2740, melhor boa tarde, decolou. Azul 2740, contato radar na decolagem, suba via Conde para nível de voo 190. Sobe na Conde para 190, azul, solicita final no 70. Tudo mantém como final no 70, azul 2740. No 70, azul 2740. 41-44, chame Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Chama agora sempre Recife 128.8, alternando 135.3. Recife 41-44, ligaram, uma boa tarde. Passaredo 2230, desça sem restrições para 2.000 pés, ajuste 1013. Autorizado em AGS X-Ray da pista no zero, reporte estabilizado. 2.000 pés sem restrições, 1.003 autorizado X-Ray, reportagem estabilizada, 2.230. Salvador Azul 2740. Prossiga. Santina Proa 080 por aproximadamente 50 milhas para evitar formações. Livre desvios Azul 2740. Livre desvios 2740. Rio 2740, recebo montanha proa 070, FM, setor de giro na proa? Desculpe, senhorita, foi solicitado desvio na proa 080, agora está na 070 e efetuando desvio. Tente, vai manter por 50 milhas a proa 070? Aproximadamente 50 a 60 milhas entre a proa 60 e a 70. Tente, se tiver mais alguma proa diferente para o desvio, só meu controle. Ciente, 2740, desculpa. Rumba 16, 3 milhas para Conde, serviço a radar encerrado. Chame. Corrijo. 3 milhas para Coral. Serviço radar encerrado. Chame controle ilhéus, frequência 120.1. 1201, para o controle Salvador, muito boa tarde, voo 1225, cruzando 250 para 160, foi informação para a parte. 1255, acione identificação dessa via chegada Bonf para nível 050. Via Bonf para nível 050, voo 1255. Tendo 2230, complete a final e chame torre 118.95. Completa, chama torre 1895, 2230. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, aguardo 2230. Azul 2740, na sua escuta. Após desvios, Aracaju solicita que voe Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 2740. Controle, o Azul 2740, dá presente, vai voar então o 363, já tem condições da presente agora. A proa ideal é o 047. Autorizado, Azul 2740. Ciente, voando agora o 363 de Aracaju, obrigado. A 07, nós. Ciente, pode autorizar no 0, passarei 2230. Mantenha a principal bonde para interceptar via Bomed 1, no desça para o nível de voo 060. Vou descendo 060, para bonde para Bomed 1, 63, Salvador, Hotel 3378, estou pronto, eu posso sair da 10. Hotel 3378, eles olham e mantêm a 10. Isenia e mantêm a 10, 3378. Hotel 2230, sala 08, libera a direita, já está com eco no 21, decimal 9. Direita, eco 219 ao solo, 2230. Então, 3378, tem com loja autorizada, 120 graus, 07 mais. Eu acho que é livre de colagem, 3378. Ano 255, desça sem restrições para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Sem restrições para 4 mil pés, 1.003, vou para o 255. Ano 3378, decolado a zona 0, time controle 199, décima 8. 198, sala 3378. Boa tarde, tá 3605, se aproximando do ponto de espera pronto. Tá 3605, ele mantém a pistão na zero. Autorizado alinhar e manter a pistão na zero, 3605 na zero. Mantenha o nível 370, via tá 3375. Na 3605, autorizado decolagem, pista na 0, na 30 graus, 07 mais. Autorizado a decolagem na pista na 0, tá 3605. Ano 255, informo tráfego em posição 10 horas, 24 milhas, como noroeste, 12320, cruzando 3 mil pés em ascensão. Gente, 080, por quantas milhas o Ocean é 6320? E não confio a informação? Gente, após desvio, se assuma na proa de ITAP, o Ocean é 6320. Tá 3378, informa o tráfego 12 horas, 19 milhas, como sudoeste, o Boeing 738, cruzando 07075 em descida. 7, 3378. 378, suba e mantenha nível 330. Restrito nível 330, só 3378. Até 3378, em caso de falha de comunicação, nível 330 será como nível final. Caso de falha, o nível será final, 330, só 3378. Azul 2740. Escuta 2740. 63 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle, Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, azul 2740, obrigado, bom trabalho. 6320, aprove, tá? Gente, Oxanã 6320, desça para o nível de voo 050. Até 3605, contato radar da decolagem Suvazia São Bruno para o nível 360. Atualizado São Bruno, via da 3605. Plano 255, tráfego informado anteriormente esperado em nível D, sem restrições para 2000 pés, ajuste 10 no 3. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sem restrições para 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado. Voo 255. Tango Whisky, Sierra Senha, sem identificação, foi direto Feira de Santana, desça para o nível de voo 050, repete condições para modificação de regra. Papa Tango Whisky, Sierra Senha, corrijo, desça e mantém nível de voo 080. Xanem 320, da presente, está autorizado descer sem restrições para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado a LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 3-0, só para LS X-Ray da próxima, 3-0. Tá, 3378, chame Recife na frequência no 26.85, alterna 125.45. 26.85.45, tá, 3378. Salvador, boa tarde, 2442, ponte para 10 pronto. 4442, autorizado a linha de colar, 90, vento 1, 010, 0619. Autorizado a linha de 410 do 4442. Estabilizado, Gol no 255. Gol no 255, complemento a final e chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295. Torre Salvador, boa tarde, Gol no 255, sem aliação no zero. Uno 255, informe que ainda permanece na escuta do controle. Torre, frequência 118, decimal 95. Isso, mano. 1855, LS da 10. Uno 255, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando o Gol no 8125. Azul 4442, decolada Zona 9, chame o controle Salvador, 119, decimal 8. Bom voo. Obrigado, controle Salvador 198, azul 4443. Uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4442, passando 1803. Azul 4442, contato radar da decolagem sobre a via São Vuno para o nível de voo 320. São Vuno, 320, azul 4443. Papa Tanguinski, que Sierra X-Ray, confirme se já voou visual na rota. Gente, voo SR cancelado ao Zuno 6119, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana, repete cruzando 3 mil pés. Autorizado pouso, pistola 0, vento 255, não fala os 22, libera a direita, via eco, 21, decimal 9. Via eco, 21. Oi, boa tarde, 867.090, pronto, na Bravo. Gente, a linda cola separada, gol no 867. Firma ativo. Sim, a linda cola, vento 120 graus, 0619. Ter uma linda cola separada no 867. Salve, salve. Salvador, boa tarde, Xané 6320, foi eleito. Xané 6315, acendo identificação. Mantenha Mastu para chegar da MAN nessa via para o nível de voo 060. Via 060, 6315. Papa Papão Whisky, Sierra X-Ray cruza 4.500 pés em descida, tem frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. A 315 da presente voe Aman. Confirme a próxima posição, Tereza. Aman. A presente voe Aman, né? Decola. Oceano 6320, pouso autorizado 10, vento no 40 graus, 079. Pouso no 0630. Gol 1867, decolado às 24, chame o controle 11980. Grau 80, bom trabalho, até a próxima vez. Tony Buenas, gol 1867, no Arbor 1, passa 1800 pés. Bom, 1867, contato radar da decolagem, suba via Arbor 1, para o nível 380. Perfil Arbor 1, 380 mesmo.